70 anos atrás, Scudder Kleist, de Friendship, Tennessee, escreveu um livro chamado Universo. Nele, o velho Scudder tentou o impossível, unificar todo o conhecimento. Sua tentativa foi valente, demonstrando como a gravidade funciona, tornando a teoria de Einstein inteligível de fato, provando que a Constituição e a democracia estavam certas, ainda que todas as outras formas de governo estivessem erradas. Usando física simples e fácil, ele solucionou os problemas da idade, do sexo, da vida, morte, imortalidade, bem, mal e impostos. Mas havia uma pepita de ouro no meio da porcaria do velho palhaço. Ele descobriu o segredo do universo. O que Scudder Kleist descobriu era gritante na sua simplicidade, divino na sua banalidade. Um homem comum está sempre certo. É isso, o segredo do universo. O homem comum está sempre certo. A voz do povo é a voz de Deus. Escapistas apresenta Detetive Cast. Voltando à nossa antologia de papos, né, dedicada às histórias do Batman, produzidas pelos saudosos Alan Grant e Norm Breyfogle, dentro dos 5 anos em que esses dois mestres da nona arte colaboraram nas mensagens do Morcego, entre o final da década de 80 e a primeira metade dos anos 90, uma parceria que deixou um belo legado em Gotham, né, com a criação de antagonistas bem exóticos, né, como Caça-Ratos, né, Cornelius Stirk, o ventríloco Scarface, né, o serial killer Victor Zsasz, e o objeto na nossa discussão de hoje, o Lone Mating, né, o Anarquia. E para tanto, eu, o Luigi, eu tenho o prazer de receber no nosso Detetive Cast de hoje, que o Maurício não esteja me ouvindo, o integrante mais comunista e anárquico do Arte Final HQ, Tãozinho. Nem tanto, tá? Mas espero que ele não ouça mesmo, não. E para restabelecer a ordem nesse podcast escapista, o representante do patronato da burguesia vinhedense, Reginaldo Hillman. Caramba, hein, meu? Que é isso, pô? Antigamente, né? Ah, que é isso, pô. Nem merece um op aí, viu, meu? É isso. No programa de hoje, o recorte que a gente combinou de bater um papo tem lugar nas Detective Comics 608 e 609, Shadow of the Bat 13, que você pode encontrar na primeira temporada da saga do Batman, volumes 14 e 32. E por último, a minissérie em 4 edições do Anarquia, publicada lá fora em 1997, porém inédita aqui no Brasil. Sobre os primórdios desse vilão, assim, na verdade, eu nem acho que esse personagem entraria assim, na galeria de vilões do Batman, porque acho que ele antagoniza o Batman, mas ele entra mais assim, eu acho que num template do anti-herói, né? Ou se você considerar a idade dele, né, nessas duas histórias iniciais, ele tem apenas 12 anos, né? Quase um Robin freestyle, né? Assim, um direcionamento do Batman, mas muito inteligente e muito mala sem alça, né? E para você ter uma ideia, assim, o Alan Grant lá no Cataclismo, né, antes da Terra de Ninguém, né, ser decretada, o Anarquia, assim, um pouco mais velho, ali com seus 16 anos, ele aparece e oferece ajuda, né, meio que querendo entrar no Bat-Squad, né, para reconstruir Gotham, mas o Batman declina da oferta e dá 24 horas para ele sair da cidade, caso contrário, ele transformaria a vida do Lone em um inferno. Então, ele, assim, ele é bem intencionado, assim, mas a preço de hoje, eu acho que ele é aquele tipo revolucionário de rede social, chato pra caralho, né, que quer sair de trás das telas, né, do celular, do computador, e salvar a sociedade com alguma ideologia deturpada, né, ou alguma interpretação muito deturpada de uma ideologia, né? E aí, assim, no caso do nosso Lonely Mate, né, como o próprio nome entrega, ele projeta e aplica, assim, o anarquismo, né, que é uma convicção que se opõe a qualquer tipo, assim, de dominação ou hierarquia, né, seja ela política, né, econômica, social, cultural, assim, vai de encontro, assim, praticamente a tudo, né, o Estado, o capitalismo, né, as instituições religiosas, o racismo, né, o patriarcado, enfim, assim, o Lonely é um reflexo, assim, do próprio Alan Grant, né, que era declaradamente anarquista. Eu vou voltar a falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria puxar você, Dão, para começar a falar, assim, suas impressões sobre Detective 608 e 609. Como é que o Batman, assim, acho que encara essa dor de cabeça que é a anarquia, né? Meio que fazendo, assim, um vigilantismo que ele próprio tem uma certa dificuldade de entender que é errado, né? Porque o Alfred, inclusive, ele chega a ironizar, assim, durante o café da manhã, que o anarquia talvez fosse uma alma gêmea do Batman, né? Enfim, fala o que você acha também do visual do anarquia, dessa peculiaridade, assim, de ler um bom gibizinho do Batman, que assim, fecha em duas edições e, assim, é uma raridade hoje em dia, né? Fala aí. Inclusive, quando eu tava lendo, eu falei, cara, se isso aqui fosse... Eu não li a primeira, né, a 608, eu falei, cara, será que vai fechar mesmo a 609, sabe? Será que dá tempo, né? Esse costume atual, né, tudo ter 6 edições, eu fiquei pensando, cara, ele não vai conseguir encerrar essa história na 609, sabe? Tem muita coisa pra contar aqui. E ele encerra, assim, de um jeito brilhante, né? Satisfaz o que ele tava contando no anterior. E eu lembro, cara, a primeira lembrança que eu tenho do Anarquia, ali naquele... acho que na última série do Batman, pela Abril, é que eu adorava esse visual. Adorava o visual. Achava muito bonito, sabe? Uma coisa muito icônica. E vendo agora, eu tô achando de meio ridículo, né? Uma coisa assim, meio... um V de Vingança, né? Acho por isso que eu achava na época. Eu já tinha lido o V de Vingança. Eu adorava o V de Vingança. Então, acho que foi muito nesse sentido. Mas, assim, você tem razão. Eu acho que a melhor coisa da história é não ficar definido, nem pelo próprio Batman, se ele é um vilão ou não, né? Se ele é um vilão, se ele é um anti-herói, se ele é um cara que quer ajudar, mas ajudar do jeito errado, sabe? Isso não fica claro em momento algum da história. Em momento algum ele deixa essa impressão. Isso é o que causa mais confusão do Batman, ainda que ele tenha certeza que tem que pegar o cara, porque o cara tá tocando terror, né? Se não matou, deixou próximo de matar, né, um traficante, ou, cara, isso, ele vê isso como errado, né? Ele percebe isso como de uma forma errada, mas ele fica nessa dúvida, né? Ele fica nessa dúvida de como proceder com essa figura que apareceu do nada, né? E os diálogos, né, que o Alan Grant coloca, né? Você fica com a impressão que dali, a qualquer momento, vai cair no panfletário, né? Isso fica mais na minissérie. A minissérie vai mais por esse caminho. Mas aqui fica, soa mais natural, né? Você consegue perceber o embate e como ele vai, ainda que ele deixe o Batman ali com aquela pulga atrás da orelha, né, do que deve ou não deve fazer, o Batman tem a convicção que tem que prender ele, né? Isso ponto, né? E eu acho que esse embate dos dois fica mais claro na capa da 609, né? Que é dividido ao meio, né? A anarquia em cima dos mendigos, né? E o Batman em cima da polícia, né? Como se o Batman fosse o Estado, né? A opressão, e ele representasse a liberdade, né? A classe trabalhadora, os desvalidos, né? Então essa dicotomia que tem na capa, né? Que de certa forma aparece também na história, mas muito aparece na história muito mais pela forma como o Alan Grant conduz. Ela também, acho, demarca bem essa diferenciação dos dois, né? E eu acho que essa diferenciação dos dois que vai mostrar pro Batman quem ele é que tem que combater. Ele combate o cara, mas fica o cara sempre, ainda que não fique explícito, né? Ele fica com aquela pulga atrás da orelha, né? O que é que eu tô fazendo e se eu deveria fazer isso? Mas talvez seja o Vivi mais explícito, né? Que mostra assim, o Batman, ele não fala isso, né? O Batman é um fascista, né? Um Batman, sabe? É aquela coisa que é mais recente, assim, de bater, Batman é um fascista, né? Batman, sei lá o que, né? Batman representa o Estado, a polícia, sei lá o que for, né? Ele não leva pra esse patamar, mas eu acho que do que eu tenho lembrança, é a primeira vez que eu li alguma coisa assim que dá a entender nesse sentido, né? E o próprio Alan Grant, a gente tava comentando em off antes, né, lendo o Saga, ele vai implantando essa questão mais política, né? Aos poucos, né? Ele começa escrevendo lá com o John Wagner, ele vai botando algumas questões políticas aos poucos, e aqui você fica, aqui não fica descarado, né? Mas você percebe que fica muito mais forte a partir da forma como ele usa o mendigo, né? Assim, toda história do Batman tem um mendigo na rua se lascando, né? Seja informante, seja presenciando o Batman em atuação, mas a forma como ele usa, né, esse pessoal para contar a história que ele quer contar, né, aí fica, é o que para mim soa mais natural, sabe? Não parecer uma coisa, um panfleto anarquista que ele sai entregando por aí, né? Apesar de você ficar em dúvida do que ele quer fazer, que eu continuo na minissérie, comento mais um pouco sobre isso. E aí, Reginaldo, seus comentários sobre a estreia do anarquista? Você me disse há algum tempo que gostava também desse personagem. O que é que você vê nele? Chama a atenção. Eu vejo a anarquia como se fosse, né, colocar o V na cronologia da DC. Eu acho que, assim, o apelo inicial foi esse. E aí não tem jeito, você associa, né, uma coisa a outra. Tem uma aproximação até visual, pela máscara, pelo chapéu. E, ou então é porque a gente, né, gosta de uma coisa e associa com a outra. Mas não é só isso. Relendo agora, eu acredito boa parte disso realmente é a dupla, né, do Alan Grant e do Norman Braiforn. É muito bom, cara. É muito boa. Essas histórias deles são muito boas, cara. Assim, o Batman faz umas expressões, assim, incríveis, né? O Batman assustado é muito legal, meu, do Norman Braiforn. E o Anarquia, cara, ele é um personagem, assim, mesmo ele tendo tido, sei lá, por base o V, e isso já é até, você vê em algumas entrevistas, o Alan Grant confirmado isso daí, né? Que ele pediu pra ter essa, uma das referências foi essa. Fora, claro, ele ser realmente um estudioso. Eu até acho que o Alan Grant, tanto na mini quanto espelhando no personagem, ele perde aquela paixão pela ideologia, né? Anarquia é um conceito pueril, né? De adolescente, assim, né? No final das contas. Você vê que ele é muito doido, assim, né, meu? Então, assim, o Alan Grant, eu acho que ele fala assim, ó, quando eu tinha a idade desse moleque, eu era assim, ó, sem a fantasia. Tudo que eu lia, eu queria fazer discursinho, né? Eu aplicava, se tornava a minha filosofia de vida. Tanto é que, bem mais na mini, que nem o Dão falou, claro, mas ela é um pouco panfletária, né? Ela tem aquelas páginas inteiras que ele tá detalhando. Ele tá falando de Aristóteles, Mao Tse-Tung, que eu acho que é simplesmente o Alan Grant soltando o que ele lia, né? O que ele lia e o que ele estudou. E eu até vejo como uma desilusão. E também acho muito, cara, eu acho muito legal o Anarquia ser um antagonista do Batman. Porque conceitualmente eles são um oposto do outro, né? Eles são antagônicos. O Batman, por mais que ele seja um vigilante, por mais que ele seja, ele é o status quo, o establishment. Eu acho que eu vou tomar um shot cada vez que eu falar ou um ismo ou uma teoriazinha que o Alan Grant coloca na história, meu, porque não tem jeito de você fugir disso. Mas no geral é isso. Eu gosto por causa da dupla, eu gosto porque eu li, eu acho que na época eu li também, eu era mais novo e tinha mais ilusões, que hoje a gente, com o passar do tempo, a gente vai ficando até um pouco descrente, se não cínico, né? Tal qual o Alan Grant ficou, né? E ele quis resgatar nesse anti-herói aí as ilusões dele, né? Sobre o visual dele, assim, um detalhe interessante é que o Alan Grant, ele passou mesmo pro Braiforn, assim, a referência lá do V, né? De V de Vingança, mas como ali era 1989, né? V de Vingança tinha acabado de ser concluída nos Estados Unidos, né? E aí o Braiforn, ele não conhecia, ele não tinha lido o gibi, né? Daí ele disse que fez Guiana apenas pelo roteiro do Grant, né? Mas a referência exata que o Alan Grant passou foi quando Anarquia era uma mistura de V de Vingança com um dos espiões daquele Spy vs Spy, lá da revista Metal. Eu até botei no Discord pra vocês. A referência foi essa. Assim, você faz uma mistura de Spy vs Spy com V de Vingança. Mas assim, uma coisa que o Grant, assim, faz muito bem nessas duas edições é, eu acho também, assim, eu concordo com você, é ele embaralhar as coisas nessa subversão ideológica, né? Botando assim o Batman e o Bruce, assim, como agentes da ordem, né? Como o Dão falou, da manutenção do capitalismo, que, tudo bem, você pode até fechar a questão nesse lance do Batman ser assim, uma força, assim, de pacificação social, né? O Dão falou, essa capa da Detective 669 fala muito disso, né? Essas duas forças opostas, com o Batman ao lado da lei, do status quo, mas pra quem tá de fora, assim, principalmente assim, um não leitor de quadrinho, ou leitor assim, de thread, de Twitter, assim, que vem da teoria do que o Bruce Wayne só bate em pobre, ele acaba sendo parte do problema, né? E essa participação, assim, do Anarquia, assim, ainda que lá em 89, assim, parece assim, muito ressoar assim, nessa questão, assim, botar assim, uma pimentinha, né? Sobretudo quando o Alan Grant, ele bota realmente assim, esses moradores de rua, né? Pra discutir, assim, zoneamento urbano, desigualdade social, e é bem por acaso que, assim, eu vi no entrevista do Alan Grant, na época, assim, daquele primeiro crossover dele com o Juiz Dredd, né, Julgamento em Gotham, ele fala um pouco sobre sua visão do Batman, de que ao contrário do que esse conflito com a anarquia possa parecer assim no primeiro momento, ele considerava o Batman com tendências de esquerda. E aí vejam vocês, como você percebe assim, o compromisso, né, e o profissionalismo assim, do escritor, no caso desse, né, porque ele diz nessa entrevista que, embora ele pensasse assim, ele não podia assim, transportar sua convicção assim, para o próprio personagem, né, justamente porque isso era algo que contrariava, como o Reginaldo falou, assim, o establishment americano. Aí a razão, assim, segundo ele, é que se ele fizesse isso, ele estaria assim, usando o Batman assim, como um porta-voz, assim, para suas opiniões. E ainda que ele faça isso em algum grau, lá, como o Dom falou, com o próprio John Wagner no começo, o Alan Grant, ele dizia que o Batman era algo muito maior que ele. E a altura daquela entrevista, assim, o personagem tinha 50 anos de história, se ele usasse o personagem como plataforma ideológica, ele estaria faltando, assim, com todos os outros escritores que vieram antes dele. Porque para ele, assim, o Batman era algo intrinsecamente americano. Quaisquer que fossem suas opiniões pessoais, o personagem, ele estava bem estabelecido. E em última análise, eu acho que o Alan Grant, ele não poderia fazer o Batman tão esquerdista quanto ele gostaria que ele fosse. E aí tá, eu acho que o cerne do anarquia, né? Ele ser, assim, tipo um construto feito, assim, para dizer as coisas que o Alan Grant queria que o Batman dissesse, mas que seriam possíveis sob pena, assim, descaracterizá-lo. Eu acho, assim, um cuidado, assim, que a maioria, assim, dos roteiristas de hoje não tem, né? Assim, de usar um herói estabelecido como um molde, assim, para alguma cruzada pessoal. E é sempre difícil criticar isso, porque se você critica, você cai naquele discurso que eu acho que é muito fácil. Às vezes, se você está falando besteira é porque você não concorda que não tem política no quadrinho. Eu concordo que tem política no quadrinho, mas às vezes um personagem não é uma plataforma, não é um palanque, né? Então, assim, eu acho bem legal ele fazer isso usando um personagem para que ele exprima esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu acho muito bacana. É uma coisa que realmente não existe hoje no personagem, isso. É, não à toa, qualquer escritor que pegue a mensal do Batman, a primeira coisa que ele faz é mexer na origem, né? O Taylor assumiu, sei lá, nem 5 meses o Taylor assumiu a Detective Comics, já tá mexendo na origem de novo, né? Bicho, já virou tanta origem do Batman nos últimos 10 anos que já tá ficando daqui a pouco não. O Thomas Wayne tava até vivo até um dia desse, né? Vivo e maluco, né? Lá do Flashpoint, né? Mas você fica remexendo nisso, né? Você fica dobrando, né, o personagem à sua vontade, de um jeito que fica descaracterizado, né? Aí fica um esquerdista, né? E consegue fazer isso muito melhor do que os caras que querem fazer, sabe? Quer fazer o Batman depressivo, né? Quer fazer o Batman alguma coisa da própria psique dele, né? Mas, assim, nesse debate, né, mais político, você percebe também que o anarquia é nem que ele diga umas verdades pro Batman, né? Se você ler, assim, com uma certa distância, você percebe que a visão que ele tem do Batman talvez não seja uma visão que condiz com o personagem. Além que ele não esteja condenando explicitamente, mas você pensa, cara, o Batman, o que ele tá dizendo do Batman, o Batman não é isso daqui, né? Não tá muito próximo disso, sabe? Então você fica ali numa área cinzenta que funciona muito bem, né? Sobretudo porque, como você falou, né? É um gibi de 89, você tá o que ali? Você tá no finalzinho ali do Riga e da Tati, né? E o Alan Grant em inglês, né? Cara, é muito sintomático, né? Por isso que o cara mete de cara, o que é que ele mete de cara, né? Mendigo, né? Daquela americanizada, né? O mendigo principal, né? O cara que não tem as pernas, ele é... Veterano, né? Veterano, né? Mas o que chama ele? Ele chama perna, perneta, como perninha, que é? Perninha, cara, perninha. Cara, eu adoro ele. Ele atropela o Batman com o carrinho, cara. Essa cena é muito boa. O Batman com cara de tacho, assim, os caras falando aqui em cima de mim, velho. Ó, muito bom, eu adoro ele e adoro o cachorro. Já falo já desde já, assim, meu, que o Anarquia conversa com o cachorro, assim, o Anarquia debate com o cachorro. E o argumento do cachorro é melhor que o do Anarquia, porque ele só fala, não é? Yap, yap. É só isso. cara, é divertido esse quadrinho, cara, de você ler, assim. É muito divertido. Embora, assim, eu acho que o Anarquia, das duas edições, ele tá numa linha e depois a coisa desanda na minissérie, até pra desenvolvimento, mas eu acho muito, muito legal, cara. Assim, muito legal mesmo, assim. Até uma hora o Anarquia fala, não é que ele discorda do Batman, ele acha que o Batman combate os efeitos e não a causa. E ele quer lutar contra a causa. O problema é que, assim, é realmente um moleque, é um moleque com uma fantasia de boneco de Olinda, né, porque o cabeção fica, né, pra cima da cabeça dele, né, ou a cabeça do Anarquia, que eu também acho isso demais, cara. Essas duas edições, cara, do Batman, pra mim são um primor, cara, assim, de boa, porque você desconfia que o Anarquia é o pai, o filho é só, assim, pra fazer a composição familiar, né, porque, cara, é muito bem escrito. Essa página, né, que ele divide ao meio, um lado é o Batman, um lado é a família, essas duas partes são muito boas. Do caramba, né? A mulher fazendo café, o Alfred fazendo café. Cara, isso é do caramba. E o Anarquia começa lutando, você vê, assim, não é cósmico, não é grandioso, não é super vilão. Ele tá lutando com uma boate barulhenta. O maluquinho lá, o cantor, que também vende droga, assim, sabe? São coisas assim, né? O dono da indústria inescrupuloso que polui a água. São coisas assim que são inquestionáveis de ruim. Inquestionável. Não é que a gente tá relativizando a coisa. O problema é que a solução do anarquista, do Batman, a solução é errada, mas a gente adora o Batman, né? E passa o pano pra ele porque ele é piradinho. Mas o anarquia, cara, é um moleque sem vivência nenhuma que tá lê e põe em prática. Lê e põe em prática. Ele é muito inteligente, cara, mas ele não, ele também tá errado. Porque a causa não é o industrial. A causa é muito maior do que essa e não se resolve. Eu só não diminuo, acho a série ruim ou alguma coisa assim, porque a edição lá de Apocalipse, tô até me adiantando, mas é só pra falar isso. Eu acho ela também muito interessante, porque a resposta pro anarquia, se ele fosse tão inteligente quanto o Alan Grant está dizendo que ele é, a mini terminaria na segunda edição, porque ele vê lá os fugitivos lá de Apocalipse sendo promovido pelo Darkseid e se tornando carrascos. Então a resposta tá aí. O opressor que era o oprimido ontem, né? Exato. A falha é humana. Para você resolver o problema, você tem que acabar com a humanidade, porque ela não vai melhorar desse jeito. Por isso que eu falo, assim, parece que eu tô sendo duro, mas o princípio da anarquia, ele é lúdico, ele é uma coisa assim, que não vai acontecer, gente, não vai, não tem jeito, né? O oprimido, se ele tiver uma oportunidade, ele vai oprimir. Infelizmente isso, tô falando isso, mas é triste, é verdade isso, né? E eu acho que o Alan Grant põe a resposta aí nisso. Você vê em algumas entrevistas ou algumas histórias aí, entrevista mesmo, ou algumas análises que falam o que a gente tava falando, que o Alan Grant sempre foi anarquista, né? Sempre, mas eu acho, até o Norm Braffle, ele fala isso. Ele fala que o Alan Grant, ele lembrava muito o Dítico, com os princípios do objetivismo. Você fazendo uma pesquisa, a Wikipedia tá falando que a mini do anarquia é exatamente os conceitos dessa filosofia neotech, que é quase uma releitura do objetivismo daquela Ayn Rand, né? Eu até comentei com o Luigi que é objetivismo com o Dan Bilzerian, né? O cara era jogador de pôquer, golpista, tudo, né? Esse Wallace, qual que é o nome do cara? Eu falei pra você, não falei, Luigi, o nome do cara? Falou, agora me esqueci, bicho. Eu vou pegar aqui o nome do cara. Você falava aproveitando, né? Que... Ó, Frank Wallace. Frank Wallace, né? Uma coisa que eu tinha dito em off, inclusive pra vocês, né? Daqui na época dessas histórias, o Alan Grant, ele fazia parte de um grupo, ele não lembrava assim, o nome exato, mas era algo assim como Sociedade Anarquista Britânica, né? Aí ele assinava a revista, ele era membro associado e tudo, né? E quando souberam que ele estava trabalhando para a DC e tinha saído uma história com um vilão com o nome Anarquia, eles ficaram putos, né? E expulsaram o Alan Grant. Disseram que pessoas como ele não deveriam fazer esse tipo de coisa, né? Que ele estaria tentando deturpar as ideias deles para obter ganhos comerciais. Que ele, na verdade, ele achava que estava fazendo um favor para eles, mas se você pensar direitinho, ele acaba que ele também está criticando a ideologia, né? Eu acho isso um barato. E sobre esses comentários assim, do cantor da banda punk, né, no começo, ele disse que no roteiro original, o cara lá ia ser morto. Ele é trocado pela arma taser, né? Só que aí o Dennis O'Neill, eu acho que muito sabiamente, assim, ele vetou essa ideia, tanto é que aparece, assim, numa notinha lá no noticiário, dizendo que apenas que esse cara tinha sido ferido, né? E se você parar pra pensar, era algo assim muito extremo, assim, pra um guri de 12 anos, né? Assim, uma coisa muito definitiva, né? E eu acho que o legal é que o O'Neill, ele demove a ideia pela retórica, né? Não pelo, assim, um mandate, né? É um editor da velha guarda, né? Coisa que também não existe mais hoje. Outra coisa, assim, na saideira mesmo da história, né? Tem aquela sugestão que surge, assim, na conversa entre o Gordon e o Batman, né? De que talvez o Lone, se fosse lapidado, assim, daria um excelente Robin. E ela não foi por acaso, né? Era a intenção, assim, do Alan Grant trabalhar essa ideia, assim, com o Braffle e, eventualmente, fazer do Lone o próximo Robin. Só que aí ele depois ficou sabendo que a DC já tinha planos para que o Tim Drake virasse o próximo Robin. E como quem estava a cargo disso era o Marv Wolfman, né, na outra mensal, no momento que sai essas duas edições de Detective, isso era sentido como segredo ainda, né? E, assim, é muito provável que nesse meio tempo, assim, ele apresenta esse plot para o Dennis O'Neill e só aí ele é informado que o Ed Toro já tinha um novo Robin. E é engraçado que, assim, eu tenho comigo que o Lone, ele acaba tendo o tipo de impertinência, assim, crítica, né? E, assim, acho que um intelecto precoce, assim, do próprio Damian. Eu não sei se isso é coincidência, dificilmente assim, as coisas são coincidências nos quadrinhos, mas eu também eu não duvidaria, assim, que o outro Grant, né, o Morrison, o conterrâneo do Alan Grant, e que é rato de pesquisa, né, tendo, assim, de repente acesso a esse bastidor, ou ligando assim, os pontos dessa deixa daqui de Detective 609, ela acaba assim e transfere essas características do Lone para o Robin subsequente ao Tim Drake, né? Sendo assim, o próprio Damien já era um resgate lá do bebezinho esquecido lá do filho demônio, né? Do Mike W. Barr, né? Enfim, eu acho que é uma ginástica assim muito grande, assim, mas eu fiquei com essas coisas assim, né, pensando. Assim, eu acho que o Lone andou assim para que o Damien pudesse correr, né? O que vocês acham disso? Concordo ou tô viajando na maionese? Não, eu acho que faltou ele desenvolver um pouco mais, né? Porque ele, como sem cenar, que aparece muito pouco nesse filho lá, ele tá mais em dúvida se vai sair à noite com os amigos ou não, né? Você tem que pedir a mãe pra sair, né? Que é uma coisa meio Tim Drake também, né? Essa coisa meio pegar a família. É. Mas assim, eu acho que essa questão da convicção, da inteligência, eu concordo com você, cara. Eu acho que essa inteligência, assim, essa convicção e essa vontade, né? De não de bater, né? Mas de contradizer, de se firmar dentro do bato, sabe? Não aceitar a opinião dele, que seria uma coisa que o Tim Drake faria melhor, né? Eu acho que também pode puxar um pouco do Damon, sabe? De ter uma personalidade muito própria e não seja só a sombra ali do bago, né? O que eu queria falar é, eu ia puxar isso do Daniel Neal, cara. Assim, eu acho que não existiria outro editor que permitisse, sabe, um escritor colocar um personagem que se chama Anarquia, meter o símbolo do anarquismo, né? Página assim, página não. Não no gibi da DC, né? Mas no gibi do principal do Batman, sabe? É o gibi mais antigo do Batman, cara, sabe? Eu acho que o final sacana, né, bicho? O cara fechou na capa, né? Cara, isso só o Daniel Neal ia permitir, sabe? Ia ser permitido numa boa que se fosse feito, sabe? Pra você ver o que ele veta, o que? A morte do cara. Que tem razão, né, sabe? Um pirré de 12 anos matar um cara era meio pesado pra época, né? Mas assim, você permitir esse simbolismo todo, sabe? E o discurso, né? Ainda que aqui nessas primeiras o Alan Grant tenha mais contido, mas o discurso tá lá, né? Eu acho que só o Daniel Neal ia permitir uma coisa, ia aceitar uma coisa dessa e lapidar ou deixar sair da forma como saiu, né? E outro cara não ia fazer isso, não. E aí, Reginaldo? Eu não vejo tanta semelhança, eu acho até legal, né? Eles serem diferentes, né? O Damien e o Anarquia, ou ele ser realmente a versão beta do Damien, né? Porque o Damien, ele tem uma outra pegada. Eu tô hesitando em falar que ele é um erro da juventude do Batman. ele não é isso, né? Mas seria isso, sabe? Aquele filho que veio na hora errada, assim, do jeito errado, e aí você quer consertar, falar assim, ó, eu vou pegar essa criança que eu ignorei esse tempo todo e agora eu vou consertar ela. E não é assim, o Damien não é assim. O Damien já veio construído, né? E já é aquele capetinho, assim. Eu adoro o Damien. Eu acho a Anarquia totalmente diferente. Eu acharia um erro se ele se transformasse num Robin. Aí eu aproximo ele mais do Azrael, que eu também gosto, mas acho toda coisa errada, do que do Robin. Ele tem que ser realmente esse dedo na ferida do Batman, porque eles são muito próximos e ao mesmo tempo eles são que nem uma ferradura. Eles estão em extremos opostos, mas ao mesmo tempo eles são praticamente a mesma coisa, só que um tá focando numa coisa e o outro tá na outra. Em última instância, pelo menos na minha interpretação do Batman, o Batman trabalha a neurose dele à noite. É isso. É o louquinho que, né, pra não pirar realmente de vez, ele se fantasia de morcego. E, enquanto isso, o menino não. O Lone não. O Lone, ele não tem maturidade, ele não tem experiência. Então, ele é o idealista que até comete erros por causa da causa, vamos dizer assim. Vamos dizer que se essa história fosse hoje, eu também acho que não permitiriam matar lá o traficante, eletrocutasse o traficante, porque aí você já rotularia ele de cara como vilão, e ele não é isso, né? Eu não gosto dele de pensar nele como um herói, mas ele não é um vilão, ele tem um ideal muito, muito bom. Só que assim, é pueril, né? E não funciona. Se você for pôr em prática, ele não funciona. Eu acho interessantíssimo isso. Eu vejo gente falando que é um V de Vingança for Dummies, tenta diminuir de alguma coisa. Eu acho que não, de forma alguma. São duas coisas totalmente diferentes. V de Vingança está abordando outras coisas. Aqui é até interessante você ver o próprio Alan Grant trabalhar esses conceitos que eu acho que eram valiosos para ele e mostrar alguma coisa deturpada, que tá em algum lugar isso não é o certo. Ele fala, eu amadureci, eu entendi a coisa, embora eu goste da teoria, eu sei que a prática é outra, que não é fácil de executar. Então, cara, eu acho assim, eu realmente acho ele interessantíssimo, o visual que o Dão falou, eu acho legal demais, esse fato da cabeça tá em cima da cabeça dele, para ele parecer maior, mas mais adulto, né? Então ele às vezes ele é desenhado de forma distorcida, distorcida, né? Como se realmente a roupa tivesse folgada, né? Ele tivesse lá dentro chacoalhando, né? E o que eu acho mais legal é o Batman, uma hora, ele fala, ó, eu percebi, eu soquei uma criança, né? Ele fala, né? E ele aparece com o queixo roxo. Mais pra frente, então, a Minnie, então, ela tem capas maravilhosas, né? Assim, ela realmente tem capas maravilhosas. E vale a pena, eu tô vendo você botar aqui entrevista, Luiz, vale a pena você ver as entrevistas do Alan Grant falando disso. Falando principalmente desses conceitos neotech, realmente parece ser assim, a filosofia de vida dele, e ele falar que no quadrinho isso é impossível, porque o objetivismo, ele é muito racional. Né? Então ele fala, ó, de partida, eu tô botando o Anarquia lutando na primeira edição com o demônio. Pro objetivismo isso não existe. O ápice máximo da criação, ele também não chamaria de criação, o ápice máximo do animal, vamos falar assim, é o ser humano. Então não tem nada além disso, não teria nem o super-homem, nem o Etrigan, né, pra ele. O máximo seria o humano. Por isso que o Batman encaixa tão bem aí, porque ele é realmente também um ápice humano, assim, né? Tem tantas camadas aí, tanto a Mini quanto as duas edições, que eu acho isso maravilhoso, assim. Eu gostaria realmente que hoje fosse publicado nesse formato aí que a gente leu. As duas edições, depois a Mini, dá uma esticadinha mais ainda, a história dele se estica mais além da Mini. Era muito fácil o Alan Grant se perder, cara, muito fácil. E eu acho que ele não se perde, mesmo sendo panfletário, né, mesmo sendo verborrágico nas teorias, né, tem frase pra tudo quanto é lado. E eu acho que também, assim, todo esse deslumbramento meu aí é também por causa da arte do Norman Braefall. Eu acho ele espetacular, cara, ele é o meu Batman, assim, cara. Batman que chega voando e socando, que faz cara de cagado, assim, puta, cara, como eu gosto disso, cara. O Batman algemado, o Batmóvel que aparece, cara, é o carro mais escroto do mundo, mas eu adoro esse bonito, Batmóvel. É bonito demais esse Batmóvel. Eu adoro, cara, ele parece um carro de brinquedo, assim, meu, porque é muito, e é quadrinho isso, quadrinho tem que ser assim, cara, não pode ser... Esse Batmóvel é como se ele tivesse estilizado aquele Batmóvel lá de Super Amigos, né? É muito legal, é isso que eu tô falando, os coadjuvantes que aparecem, a hora que ele coloca o cachorro, pro menino ter alguém pra discursar, né? E o Alfred dele, pra mim, é o melhor personagem, ele é o Alfred. Nessa historinha da Detective, quando ele vai descobrir, assim, como o Anarquia, assim, ele escolhe os casos, né? Ele descobre que é na sessão de cartas, né? De uma revista, né? Aí eu estou não, tomando café da manhã, você vai ler as tirinhas? Não, primeiro é a sessão de cartas. E o Batman vai enquadrar, né, o cara que escreveu a carta contra lá o industrial, não, contra a boate, né, no bairro. E é uma velhinha, cara. É uma velhinha, cara. E o Batman aparece, cara, é muito legal esse Batman, porque ele aparece, a velhinha fica assustada, mas no final da conversa ela fala, continue o bom trabalho, meu. Assim, eu acho isso demais, cara. É muito irreal, mas é ao mesmo tempo assim, é quadrinho puro. Mas assim, você for ver aí que você vê a natureza dos clássicos, né? Porque assim, não sei se vocês estão a par dessa série aí da Netflix, né? Que tá todo mundo comentando, né? Adolescência, né? Que mostra assim, esses riscos, né? Dessa geração Z tendo acesso livremente à informação, a telas, né? Redes sociais. Isso acaba dando muito errado quando eles não têm isso supervisão adequada, né? Com essa explosão da violência, né? Problemas emocionais, esse tipo de coisa, né? E aí tem uma página, bicho, em que a gente vê assim, o pai do Lonnie, né? No trabalho, falando com a esposa pelo telefone, né? Enquanto, assim, olha para o monitor do computador com o A do Anarquia, né? Aí, assim, quando você lê pela primeira vez, tá dúbio, né? A gente falou isso ainda agora. Tá dúbio porque você ainda não sabe ao certo a identidade do Anarquia. Ele poderia ser o pai, mas, assim, lendo pela segunda vez, você vê a preocupação do pai por ter descoberto acidentalmente que o filho era um fanático, né, anarquista, e ele não sabia, assim, como reagir, como falar pra esposa, como abordar o filho, né. Eu até mandei pro Mauro pra ele usar nos slides, né, das palestras dele, né, sobre segurança digital. E isso, bicho, em 1989, né, falando assim pra 2025. Por isso que eu acho que esse quadrinho é clássico, né, porque o clássico ele atravessa o tempo e ainda diz assim, coisas pra gente sobre o nosso próprio tempo, né. Eu achei muito foda isso quando eu tava relendo. E no fundo, né, a história é sobre isso, né. Não é sobre os conceitos da anarquia que ele usa, né? No fundo, a história é sobre isso, né? Sobre como um adolescente, sem supervisão, que você falou, né? E pra um dos cantos, sabe? O arquivo que o pai tá olhando é um arquivo gigantesco que o filho juntou. Falou, cara, como é que o filho juntou isso, né? Ele tá angustiado, né? Ele tá angustiado. Cara, como é que eu deixei isso passar, né? O que é que eu faço pra resolver isso, né? Eu acho que a história passa... Veja, É por isso que aparece pouco, né? E por isso que a gente falou daquela cena que são duas partes, né? Da divisão, né? Um lado seu Batman, um lado seu família, né? É ali que tá o cerne da história, sabe? O pivete passa muito despercebido na história. Inclusive no grupo de amigos, né? Ele sequer é o principal do grupo de amigos. Ele tá ali com os amigos, o cara fala, e aí, vamos sair hoje à noite? Ah, minha irmã vai fazer uma festinha, meu pai quer ir de fora de casa, né? Sabe? Ele tá muito avulso ali, né? Você nem desconfia dele. Você fica até, assim, na primeira vez, será que minha mãe, sabe? A mãe tá ali muito... muito, muito caricada, né? A mãe tá cozinhando, tá no telefone, sabe? Uma coisa muito, muito clichê, né? Sabe que não é? Cara, você não pensa no moleque, né? Mas nem por ser moleque, né? Porque ele é muito avulso ali, sabe? Ele é muito normalzinho, sabe? Tá ali, cara meio inseguro, né? Meio parece um cara meio retraído, né? Que explode desse jeito, sabe? Então, eu acho que você for lá no fundo, ele tá falando disso, né? A questão que ele tá falando da anarquia é mais uma crítica do momento, né? Sabe? 89, né? É fim do governo Tati, né? Fim do governo do Reagan, ele tá fazendo essa crítica. Mas, no fundo, né? É a questão da família mesmo, sabe? O cara ali trabalhando, descobrindo o que o filho faz, você não tem nem ideia de poder ser. Cara, o filho dele parece uma pessoa mais normal do mundo, sabe? Um moleque qualquer que tira boas notas e fica em casa o dia inteiro, né? Aí ele vai ver que o filho dele é maluco, né? Maluco assim, ele sabe, o que é que eu faço com isso, né? Ah, que ele fala vida, então, né? Ele fala assim, ó, o maior problema do meu filho é ele ser ruivo, né? Assim, porque... é foda isso, né? O maior problema do meu filho é ele ser ruivo e ter mullets, né? Assim, então, do resto, ele não vai, né? E o moleque tá escrevendo, olha, eu vou te falar, é que não tinha esse termo na época, mas ele é quase um incel. Eu sei que o foco é outro do incel, mas ele é quase um incel, né? E a empresa lá que ele abre, é anarco, né? Anarco? Anarco. Ele abre com as filosofias dele, ele publica o material dele. Então, assim, é anacrônico o que nós estamos fazendo, claro, né? Mas é muito, né? Hoje você é fácil você rotular ele, né? Desse jeito. E ele não é isso. Eu realmente coloco ele como um idealista, porque vai pôr em prática, porque é muito inteligente. Ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo, ele é ingênuo. É a ingenuidade dele. Tanto é que na mini isso se desenvolve melhor. O homem é obcecado, tem que ser. Nenhuma pessoa normal poderia dedicar sua vida tão obstinadamente em busca de qualquer coisa que dirá um conceito abstrato como a justiça. Mas ele não é louco, longe disso. Sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. Ele odeia o crime com fervor. Só no ano passado, estimando a partir de números divulgados pela polícia, ele foi responsável por quase 500 prisões. É certo que virá atrás de mim, sejam qual forem suas simpatias, quer pense que a minha causa é justa ou não, ele virá atrás de mim. Aos seus olhos, eu sou um criminoso. Na verdade, não faz sentido. Aos seus olhos, até ele deve ser um criminoso. Mas isso não vai impedi-lo de vir. Como o morcego que lhe deu o nome, ele vai localizar sua presa. A menos que a anarquia consiga surpreendê-lo. Na mini, muda um pouco o foco. É até engraçado, né? Nós estamos falando aí de problemas de bairro, do industrial que polui a água, que ele pega e tortura. É questionável os métodos dele. E eu acho que se foi o Daniel Neal que segurou a mão aí, ou se foi o Alan Grant que escreveu já com esse viés, ele eletrocutar o traficante, torturar, que essa cena é puro V de Vingança ele na TV, né? É puro V de Vingança. Ele filmando e ele torturando o industrial, né? Com a água, fazendo... Aquilo é tortura. Gente, não tem como aliviar. Só que assim, da forma como é mostrado, você fica, é isso mesmo. Quando você é moleque, é isso mesmo. Eu tô do lado da anarquia. Esquece o Batman. Tô do lado da anarquia. Quando entra na mini, ele tá mais inteligente, porque ele dormiu lá na máquina que fundiu o hemisfério direito e esquerdo do cérebro dele. Isso é puro quadrinho, né? Você lê isso daí e passa despercebido a merda que tá sendo escrita. Mas é divertidíssimo, porque ele ficou mais inteligente por isso, né? Ele pensa mais rápido, ele tem uma associação de ideias, decorou tudo quanto é filosofia, né, e vai regurgitando pro cachorro. Mas o que ele tá querendo na Mini, a definição do mal, o começo pelo menos da Mini, ele quer destrinchar, né, o que é o mal, e ele vai em primeiro lugar com um demônio, que é uma coisa assim, né, demônio não existe demônio bom, né, mesmo o Etrigan, ele, no final das contas, ele não é bom, e depois ele vai pro Darkseid, que é o mal, é a essência do mal, Darkseid. Eu adoro a segunda edição da Mini, a começar pela capa, que eu acho a capa antológica, o Anarquia pichado na estátua do Darkseid, cara, eu amo essa capa, cara, eu amo essa capa, eu adoro. Quando chega na terceira edição, aí tendo o Batman pra fazer, né, a oposição, é muito interessante o que tá sendo explorado lá. E depois ele demonstra, né, o que, se realmente o plano dele desse certo, o que ia acontecer. Eu acho enxutinha, cara, acho ele, olha, e mesmo tendo páginas e páginas, chega uma hora que o Anarquia pega uma lousa pra explicar pro cachorro, né, o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles. Hoje eu acho divertidíssimo isso, porque é um infodumping de, né, de filosofia e de conceito, que a história é tão bem amarradinha, pelo menos pra mim, não atrapalhou nada. Já quem tá discutindo, né, a minha série estrelada pelo Anarquia, então deixa eu só recapitular um pouquinho assim, histórico, editorial, as coisas. Ela saiu lá fora, como eu disse, em 97, né, ela não saiu no Brasil. Eu acho, assim, sendo bem franco, eu só acho que ela sai em saga do Batman se alguém lá na Panini curtir, assim, de verdade, esse material do Alan Grant e quer bancar dentro dessa coleção. Eu acho que faria muito sentido se saísse, mas se não saiu, por exemplo, acho que o Aztec, né, do Morrison, lá na época lá da saga da Liga deles, que era uma mini assim contemporânea a LJ, eu acho que seria desse personagem B, assim, como Anarquia, assim, na fila do clube. Eu acho muito difícil sair. Mas, assim, é só dar essas pulinhas, tem fácil lá no Dark Side Club, lá no Só Quadrinhos, e jogar no tablet, né? Então, não tem nenhuma inibição quanto a isso, não. E, assim, de 89 para 97, entre aquelas Detective Comics que a gente discutiu, assim, lá no comecinho, né? E essa mini, o Anarquia, assim, ele voltou a aparecer ainda em Shadow of the Bat 40 e 41, em 95, pela Abril, assim, Batman Vigilantes de Gotham número 9, né, em 1997. E não era o Brave Fogo, mas era um desenho tão bom quanto, né, e assim, outro saudoso, né, o John Paul Leon. E, assim, se você quiser pular essas edições, acho que tá de boa, né, porque o próprio Alan Grant, ele recontextualiza isso na mini e vida que segue. Mas, assim, essas duas edições, assim, o Lone, ele tá de volta à casa dos pais, em liberdade condicional. Lá no começo ele tava com 12 anos de idade, aqui ele tá com 15, né, ele tá, como o Reginaldo falou, ele tá se submetendo a um processo para melhorar seu aprendizado, assim, o objetivo dele é esse, de fundir os dois hemisférios do cérebro. Na minissérie você já descobre que ele teve êxito nisso, e ficou ainda mais inteligente e muito mais mala. Aí ele faz fortuna, assim, de forma legal, assim, basicamente, assim, ele vira um Mark Zuckerberg, bem antes do Mark Zuckerberg. E aí ele usa isso para financiar várias ONGs, né, indivíduos ou grupos, assim, com agendas ideológicas parecidas com as dele. E, assim, isso dá errado quando, assim, um dos caras que ele financia, assim, usa esses recursos para fazer um atentado terrorista em Gotham, né, e roubar também tudo que ele já tinha conseguido. Culmina nele e o Batman é amarrado, assim, num dirigível, assim, cheio de explosivo, com o Robin salvando os dois, né? Sendo que o Lone, ele acaba sendo dado como morto, né? Aí a gente chega agora, assim, a minissérie de 97. Ele tá aqui ainda mais rico, né, mais ambicioso, e a princípio parece que ele tá em busca de respostas para essas perguntas, né, porque alguém é mal, porque alguém decide ser mal, e assim, o que parece ser simples, né, acaba que o Alan Grant, ele meio que usa o gibi pra, eu acho que dá aula de filosofia, né, e eu sinceramente, eu acho que essas quatro edições, assim, provavelmente daria também, viu, Dão, um bom material, assim, pra discussão em sala de aula, assim, pra você, por exemplo, como um professor de história, assim, introduzir noções, assim, de filosofia pra um aluno de ensino fundamental. Eu tô cantando essa pedra pra tu, assim, que é da área, né? Será que dava, assim, pra discutir esse gibi na escola? Porque, assim, eu acho que tem, como o Reginaldo falou, tem essas páginas centrais ali, né, com a Anarquia ensinando filosofia pro cachorro, né? Que eu acho barato, né? Diz aí também teus destaques dessa minissérie, você gosta dela? Ou você acha que o Alan Grant exagerou um pouquinho aqui? Diz aí. Eu começaria por essas páginas de corpo inteiro, né? Que é uma página só com desenho lindo. Nossa, o novo Vermeer Flow tá voando baixo aqui, né? Com qualquer imaginário, as capas também, todas as capas são lindas. sabe? Lindas e marcantes, né? Mas essas páginas aqui aparecem toda, em cada minissérie aparece uma página dessa, né? Com ele explicando filosofia pro cachorro. Tem razão, eu nem tinha pensado nisso, mas você tem razão, sabe? É um resumo muito didático, sabe? Ainda que esteja muito resumido, muito resumido, assim. Até porque o objetivo não era isso, né? Não era ensinar, espero, né? Da filosofia pra criança, né? Mas seria um caminho bom, né? Agora, essa mini, eu tenho um sentimento dúbio nela por ela ter essa carência dúbia, né? Porque, veja, a impressão que eu fico é que é uma Vertigo da Era de Prata, sabe? Porque ele tá mastigando filosofia pura pra você, sabe? Puríssima. Ele pega, tá? Ele leu Aristóteles, cara, vou botar o Aristóteles quase como um diálogo, vou usar o Aristóteles pra diálogo, no gibi do Batman. Isso é Vertigo, né? Tá pegando coisas assim muito filosóficas, muito profundas, sabe? Umas críticas sociais muito mais elaboradas do que lá de Detective Comics, é bem mais elaborada aqui, né? Tá mais explícito também nesse sentido, né? Ele não tem vergonha, né? Lá no Detective Comics, né? Ele enfia os assuntos, as críticas sociais no gibi do Batman, sabe? Criticando ali mendigo e gota, sabe? Será que não existe? Aqui não. Aqui ele largou de mão, cara. O gibi se chama Anarquia, né? Ou seja, vou fazer isso aqui no gibi da Vertigo, sabe? Eu vou falar sobre anarquia, filosofia da forma mais pura possível no gibi, um gibi pop, né? Ao mesmo tempo, é um gibi, como o Jeremy já falou, sabe? É gibi puro, né? Aquela Era de Prata, sabe? Cara, a primeira página é um Deus Aranha, sabe? É muito dúbio, sabe? Você fica, cara, que porra que ele quer fazer aqui, né? É Deus Aranha, é o Etringa, sabe? O Anarquia conversando potoca com o Darkseid, né? O plano do cara é pegar um cristal pra tirar a essência do Etringa, do Darkseid e do Batman. Eu pensei em duas coisas. Eu pensei, assim, numa Vertigo da Era de Prata, sabe? Vertigo filosofia com loucura da Era de Prata. E pensei, meio ótimo, né? Aquela coisa pé no chão, mas que no final é aquela dimensão, né? Porque aqui é a mesma coisa, sabe? O plano dele é muito gibi, sabe? Tirar a essência de três personagens e fazer lavar cerebral dele ali, né? É desfazer lavar cerebral que existe nas pessoas, né? E lá no final é um sonho, né? É isso foi foda, né? Ele tá meio que sonhando ali, né? Levar uma porrada do Batman, desmaiou e foi pensando naquilo, né? Que o plano dele deu errado, né? Então essa coisa dúbia, sabe? De ser uma coisa muito, muito adulto e muito criança, sabe? É muito extremo, sabe? Então, na primeira leitura, isso me pega muito. Eu falei, cara, o que ele quer fazer aqui, né? Sabe? É um gibi, ou é uma coisa mais adulta, sabe? Essa mistura que ele faz, sabe? Me pega muito, sabe? De como o caminho que ele tá traçando, né? Mas eu acho que a principal ousadia dele, pra época, na época já não contava tanto, né? De ser lá nas quatro páginas, né? From the Page of Batman, né? Ou seja, é um gibi que sai dali um spin-off do Batman, e o Batman só aparece no final, né? Ele não tem vergonha disso. As duas edições, né? Não tem o Batman, você não sente falta do Batman, você fica, cara, tudo bem, né? O Batman vai aparecer no gibi? Não sei. Eu li duas edições, não sei se ele vai aparecer. Mas se não aparecer, ok, sabe? Eu só pensei no Batman, porque lá na capa tá dizendo, né? Das páginas do gibi do Batman. Eu acho que o Batman vai aparecer. Parece apanhando, hein? Ainda tem isso, né? Você não sabe o que quer fazer aqui, né? Apanhando do Anarquia, cara. Assim, é... e nem qualquer surra, não. Nem qualquer surra, não. Apanha apanhado. Hoje ia deixar muito, muito leitorzinho revoltado, cara, com isso, assim. Porque o Anarquia bate nele, assim, né? Ele só assusta o cachorro, porque o Anarquia não tem medo dele, né? Assim, eu acho bem diferente a mini da série do Batman, assim, né? Da primeira apresentação do Anarquia. E o começo, olha, se alguém tivesse esperando uma continuidade, né, do Anarquia, assim, que você lê na origem lá dele, é muito diferente. Ele tá questionando por que que o Etrigan faz maldade, né? Porque ele é mau. É tanta ideia nas entrelinhas, né? Falando de livre-arbítrio. E ele acaba escravizando o Blasfêmia lá, o Demônio-Aranha, né? E trata o Demônio-Aranha que nem uma galinha, né, cara? Porque ele... E é ele... isso que eu tava esperando você comentar, porque você tava falando lá do objetivismo, que o pro objetivismo não acredita em nada disso do demônio. Então, eu acho que é exatamente isso, essa submissão do demônio é pra você ver como que ele dominou até os demônios. Então, aquilo ali, ele tá muito acima disso, né? Então, eu acho que isso não deixa de ser objetivista também, isso aí. Eu acho muito foda. O Alan Grant, ele fala da Mini, especificamente disso. O que você entende que ele quis fazer? Ele fala que realmente que ele é adepto dessa filosofia Neotech. Posso até passar o link aí pra vocês verem. O cara que tá entrevistando ele fala assim: acho que é a primeira vez que você vê nos quadrinhos alguém abordando de forma tão direta a teoria Neotech e tal. E aí o Alan Grant discorda dele, fala assim: não é os conceitos Neotech, porque o Neotech não acredita, né, no sobrenatural, né? Então não acreditaria que na existência do demônio. Tá falando isso. No final das contas, ele explica que ele fez uma fábula Neotech, quase uma parábola Neotech. Quando a gente fala em Neotech, você tem que entender que, se você entende alguma coisa de objetivismo, ele está falando especificamente desse objetivismo, né? O Neotech é um subjetivismo revisitado, uma repaginação. Eu acho muito legal, né, isso, dele não perder a essência dos quadrinhos, mesmo ele pondo em prática isso, e eu ainda, pelo menos foi a leitura que eu fiz, que ele realmente é um adulto falando, ó, quando eu era mais novo eu achava possível ocorrer aí uma revolução, ter a filosofia anarquista finalmente ser posta em prática, tudo, e ver que não tem sucesso. Mesmo no final, o discurso da anarquia fala assim, não, agora você me deu a chave para consertar o problema que eu estava vendo, e ele não muda de ideia, vamos dizer assim, ele continua tendo o mesmo pensamento. No final das contas, ele quer mostrar, o objetivo da anarquia é mostrar que o homem pode ser melhor do que ele é de fato. Isso daí é, realmente é muito objetivismo, né? É tão sério assim o tema, e tão que poderia ficar realmente pesado, e ele não deixa por causa disso, porque no meio disso tem uma luta com o Batman. O Batman é o gemado, tomando choque. E a algema é bem interessante, né? Porque ele não pode fazer força, né? Porque a algema drena um negócio lá. Sim. Né? É bem interessante. Aí ele pega assim, não, tem uma técnica que eu aprendi no Tibete, que eu preciso flexionar e fazer força, né? Pô. Ah, ele fala que ele esfria a temperatura corpórea, o Batman. Isso, né? Isso. E a segunda edição eu acho demais, cara, demais mesmo, assim, porque realmente é o Anarquia, que é um, né, é um bucha dos bucha, né, é um menino com uma fantasia cabeçuda, batendo de frente com o Darkseid, cara. E ele acaba realmente, assim, cumprindo, né, o objetivo dele. Ele queria pegar uma parte da essência lá do Darkseid pra usar na máquina dele na terceira edição, né, que é o conjunto da loucura do Etrigan, que ele consegue tirar uma fração, né, uma parcela, a essência do mal do Darkseid e do Batman. Ele não explica, ele fala que pega o perfil, os padrões do Batman. Eu fiz uma leitura, queria até saber se vocês pensaram nisso ou passaram lotado, que eu acho que o Batman, ele combate o mal do Darkseid, não necessariamente do Darkseid, mas como o Darkseid é a essência do mal, ele combate o mal, e ele também, de certa forma, eu acho que ele combate a loucura, né, que é representada pelo Etrigan. Então, por isso, ele seria o contrapeso aí dessas duas forças que a máquina tentaria eliminar da humanidade, né? Eu, pelo menos, fiz uma leitura disso, embora ele não deixa detalhado isso, e nem é importante, isso daí é a gente procurando esmiuçar a história, né? Mas aí é que tá, né? Assim, cada uma dessas páginas, assim, que ele tá conversando na filosofia com o cachorro, assim, ele tem um espelhamento, né? Da teoria que ele tá falando, tem um espelhamento com um personagem. Por exemplo, ele tá, na primeira edição, ele tá falando sobre consciência, e acha que Etrigan não é um ser inconsciente, né? Então, de certa forma, é um ser irracional. Aí, se você for comparar, né, o que tá lá nos balões, lá, ele fala na filosofia, você pode aplicar o Etrigan. E do mesmo jeito, na segunda edição, assim, com a metáfora do Platão como Darkseid, e eu suponho que o Aristóteles seria o Isaia, né, o Pai Celestial. Como a anarquia ele explica, né, para o Platão, assim, a vida humana não tinha valor e ela deveria ser sacrificada às causas ideais mais elevadas, né? Enquanto que o Aristóteles, a vida humana e a soberania individual eram o que a vida tinha de mais valor, né? Então, assim, é meio que Apocalipse e Nova Gênesis para filosofia de boteco, né? Nessa reta final, assim como o Dom falou, o Anarquia, ele revela, né, que esse contato, né, o embate assim, com os três, né, com a Triga, Darkseid e o Batman, foi para capturar essas nuances deles, né, e energizar um cristal que alimentaria assim, uma máquina capaz de emitir luz, né, que acabariam assim, eliminando todos os véus, né, e inibições que a gente tem sobre a verdade, e isso faria com que todo mundo acho que fosse viver como o Jim Carrey naquela comédia O Mentiroso, né, porque se ninguém mais podia emitir, o que resultaria daí era uma honestidade brutal, né? Isso acabaria assim virando um inferno. Mas só que na cabeça dele, né, do Lone, né? Porque nada disso acontece. Um pouco antes dessa ativação, nessa briga com o Batman quebra a máquina e o feixe só atinge o Lone. Então, assim, todo esse inferno de honestidade foi só uma alucinação. Ele fica, eu noto que ele fica feliz com isso, né? Ele agradece ao Batman meio que assim como um adolescente cagão, né? Aliviado assim por não ter sido o autor assim no desastre. Assim, eu gosto. O Alan Grant, ele diz que essa mina é um dos trabalhos favoritos dele com o Norm Brayfogle. Eu acho que não é o meu, mas ele acaba sendo assim muito honesto, assim, ele reconhecendo que o Anarquia é o tipo de personagem que funciona numa edição anual, assim, numa minissérie, assim, em aparições assim, ocasionais, na mensal, mas não é forte o suficiente para sustentar um título mensal sozinho. Assim, na verdade, assim, tem muito protagonista hoje, se você pensar direitinho, que não tem mais nem bala para agulha para segurar uma mensal. Né? Então, eu acho que essa mini do Anarquia, eu acho que passa por média, sabe? Eu acho muito boa mesmo. Ô, Luigi, o mundo que ele mostra, né? A hora que ele liga a máquina, ele mostra, assim, né? O televangelista que revela que é incrédulo, que não acredita em Deus, que só quer dinheiro, né? O vendedor de carro que fala que o carro é ruim. Mostra o pinguim com crise de consciência. Isso é quadrinho 2000 AD, né, bicho? É muito legal. Mas o que eu acho mais legal é o Etrigan aparecer, cara, e tirar sarro dele, cara. É como se o Etrigan tivesse percebido que o Lone, ele pegou assim, a essência dele lá e sabia que aquilo ia dar errado, né? Muito Etrigan isso, né? Não, cara, e pega realmente na veia, né? Fala assim, ó, o que foi, meu infante? Algo errado com teu sonho mirabolante? Enquanto choras cabisbaixo, a cidade vem abaixo. Isso é tão legal, meu, assim, eu acho assim que fecha com chave de ouro, porque no meu entender é de fato o Alan Grant falando, ó, os conceitos são bons, a ideia é boa, todo mundo quer um vendedor de carro honesto, mas a forma de executar é errada, a execução disso é errada. Você pode até ter como ideal isso, né, e você pode até fazer, quando as pessoas falam, né, haja localmente, né, e pense globalmente, você pode até ter isso como prática, mas não, você não pode subir a cabeça como sobe na cabeça do Anarquia, né, do menino, né, que ele acha que realmente vai conseguir, e ele fala isso, que ele vai consertar o mundo, cara, né, e o mundo não tem conserto, porque o mundo não precisa de conserto, o mundo é isso, é o que é, né, é da natureza humana ser desse jeito, você é que tem que saber o que dá pra melhorar em você, e não tentar mudar os outros, não tentar mudar o mundo, assim. Fazia muito tempo que eu tinha lido isso daí, li realmente por causa de ver, né, você vê que é assim, e talvez eu não tenha dado o devido valor na época que hoje eu dei nessa releitura, assim, porque eu gosto muito. O que eu acho massa é o como ele usa o Darkseid, né? Você percebe, e isso assim, eu percebo isso muito mais pela arte do Nove Befogo, né? Aquilo que você falou no começo, Reginaldo, da forma como ele faz as expressões, né? A conversa que o Anarquia tem com o Darkseid, você percebe que o Darkseid tá se divertindo com ele, sabe? Olha assim, cara, quem é você, né? Pra vir aqui, eu vou nem lhe matar, sabe? Não vale nem a pena matar você, sabe? Ele sabe, você é um, ele fala, você é um moleque, né? Ele sabe, ele percebeu muito mais do Bap, inclusive, de cara, sabe? Isso aqui é um moleque, tá falando besteira, mas você vê que ele tá se divertindo, né? Mas além de você ter um caso raro do Darkseid se divertindo com o ser humano, né? É a questão que fica no ar, né? Porque o que é que o Anarquia quer saber, né? Cara, porque você é mal, sabe? O Darkseid, cara, eu sou mal porque eu sou mal, sabe? Eu sou mal, sabe? Não tem razão, eu não tenho motivo, sabe? Eu não tenho um trauma de infância que me deixou mal, né? Eu sou o próprio mal, né? Ele fala isso, né? Mal? É, eu sou mal, sabe? Enfim, sabe? Não tem... Você veio aqui tirar uma dúvida que não tem motivo essa dúvida, sabe? Eu sou mal e pronto, sabe? Não tem... O Alan Grant pode descambar, né? Sabe? Fazer uma coisa filosofista, sabe? Ah, o que é o mal, né? O que o Darkseid representa o mal, mas o que é o mal, né? Seria o mal, o que é o mal de... Cara, ele tá nem aí pra isso, sabe? Ele fala, cara, o mal é isso, sabe? O mal, você sabe, você que tá lendo, você sabe o que é o mal. Você tem essa percepção. Você mesmo pode ser malvado, você pode ser um bem, não é essa questão, mas você identifica essa causa. Você não precisa de resposta pra isso, sabe? Eu fiz toda a filosofia pra trás, mas pra isso eu não vou filosofar sobre isso, porque você sabe o que é isso. Mas, assim, o que eu acho muito mais massa além disso, é o Darkseid, cara, ele tá se divertindo com isso, sabe? Ele tá, cara, quem é você, né? pra vir aqui e falar esse monte de merda pra mim, sabe? Achar que você pode me vencer, sabe? Achar que você pode me encarar de frente pra frente, sabe? E o Nova Breakfall, né, além dessas expressões, né, ele faz um Darkseid que não é monstruoso, mas é um Darkseid que impõe respeito. Você tem certeza que você fala com esse cara, sabe? Você quer enfrentar mesmo esse cara? Você sabe com quem você tá se metendo? Então, eu acho que isso fica muito foda, sabe? Na arte que ele aplica, né? O Darkseid, né? Aquele demônio, o Blasfeme, né? Ele passa o demônio rapidinho, né? No efeito ômega. E parece um demônio assim, bem poderoso, né? Ele que faz, né? O demônio. Ele fica interessado mais no Lone porque ele conseguiu a localização de Apocalipse e o jeito que ele chega, né? Dá a entender que o Lone, ele consegue fazer um tubo de explosão, né? Você não vê lá, até uma onomatopeia clássica lá de Kibner, né? Eu achei que ele fez um tubo de explosão. fez dois, né? Ele fez dois. Ele fez dois, um pra ir, um pra voltar. Isso. É, foi. Foi. Cara, é muito quadrinho isso, assim, né? Assim, é. Porque o Darkseid elimina fácil o demônio, mas só usa o efeito ômega na mão do Anarquia. Isso, toda a graça da história, porque ela é leve, de certa forma, ela não se leva a sério, é isso que eu quero dizer. E ao mesmo tempo, por exemplo, tanto o demônio quanto o Anarquia, o Lone, acho que na terceira edição que ele faz, que o homem tem potencial de se tornar Deus, e o demônio fala, toda hora que o demônio desperta, sai de baixo lá que cobrem ele, ele fala, não há outro Deus, somente eu. Isso daí são conceitos de mão esquerda, né? Que são conceitos esotéricos de mão esquerda. É uma vertente de magia que prega isso, que realmente acha que, assim, um praticante da mão esquerda, o nível final que ele chega é ele se tornar o próprio Deus e criar um universo para si, a sua forma e semelhança, que é realmente, você vê que é a ideia megalomaníaca do Anarquia. E ele está colocando isso, né, de forma realmente de quadrinho, assim. Então, quem quiser ler num nível, vai ler. Quem quiser se aprofundar mais, se aprofunda. A primeira edição, ele fala daquele autor que solucionou todos, imagina, cara, olha o absurdo, ele solucionou todos os problemas do universo. Ele até fala o nome do autor, que ele abre na... Deixa eu pegar aqui. Scudder Kleiss. E ele fala isso já na abertura. Então você vê que ele tem muito conceito para vocês. Bem pensado mesmo, para o Dão usar numa aula aí. Porque quem quiser se divertir, se diverte, porque é um barato ver o Batman, ver o Batmóvel, ver mendigo atropelando com o carrinho, né? E quem quiser se aprofundar, tem material aí para correr atrás, que é bem, bem legal e divertido também, né? Vamos discutir aquela ediçãozinha. Vocês leram São Ninguém? Que tá no meio do Google. Eu li. Vocês leu? É isso? Do leilão? É, do leilão. Identidade Lili, sim. Então bora, vamos fechar. Essa historinha, assim, não tem nada a ver com Anarquia, mas eu acho que tem tudo a ver com essa pegada, assim, progressista, assim, mais social do Batman, assim, que o Alan Grant, ele tenta vender, né? Meio que de forma low profile, né? Como ele admite, né? E eu tenho também quase certeza que esse enredo, assim, da identidade secreta sendo posta, assim, pra leilão, acho que chegou a ser adaptada na série animada dos anos 90 lá do Bruce Timm. E nem se fosse por isso, eu acho assim, eu achei uma entrevista do Alan Grant ao Érico Assis, né, no Omelete, datada, eu fui ver aqui, ela do longínquo 25 de abril de 2001. Eu vou botar no post, né, e eu já tá no Discord aí pra vocês. E assim, em um determinado momento, o Érico pergunta qual era a visão pessoal de Batman, assim, durante todo o trabalho dele com o personagem. Aí o Alan Grant, ele responde que ele resumiu todos os seus sentimentos sobre ele nessa Shadow of the Bat número 13, né? Diz que seu Batman sempre se ligaria aos fracos e excluídos, não aos ricos e poderosos. E eu acho que isso está muito bem ilustrado, assim, na última página desse gibi, né? Que, como eu disse lá atrás, ele foi republicado em Saga número 32, né? Mas saiu por aqui primeiro em Batman Anual 5 de abril, em dezembro de 96. Até hoje eu tenho aqui essa edição. Além dessa historinha, tem o Legends of the Dark Knight 79, que é escrita pelo Mark Miller, né? E eu vi ele dizendo dia desse no Twitter que foi o primeiro roteiro que ele vendeu pra DC. E tem o que eu acho que é a minha edição favorita do Chuck Dixon, do Graham Nolan, né? Que é a Detective 651 com aquela uma bala pra Bullock. É só o fim nessa edição. Agora, também tem outro detalhe, assim, da época da Abril. A Abril não chegou a usar a capa do Brian Stealth Freeze nesse anual. Mas sim em Liga da Justiça e Batman 18, né? Eu vi aqui no Guia dos Quadrinhos. Essa edição era de A Queda do Morcego, né? Mais ou menos assim, Na busca lá pela Dra. Shonda, né? E aqui nessa capa da Shadow 3, a gente vê um Bruce de paletó, né? Com a camisa desabotoada, assim, entreaberta, né? Com o emblema do morcego à morte, né? Segurando seus braços, o morador de rua da história. Quer dizer, assim, não tem nada a ver, né? Então, você lembrava dessa história? Quer falar um pouquinho dela? Será que dá mesmo pra sintetizar essa ideia do Alan Grant em torno dessa humanização do Batman? Diz aí teus dois centavos sobre ela. Eu fiquei pensando na capa. Né? Você tem razão, é no final da busca, né? Que já é isso, o, bicho. Né? tem nada a ver, velho. Não, e pra piorar, o Reginaldo vai gostar, né? É o Batman quase careca, né? Tem umas entradonas assim, né? Que ousadia, né, velho? Fazer o Batman com quatro caras. Não, eu agora que você falou, eu tava. Quando eu reli, eu falei, cara, eu li essa história há pouquíssimo tempo. Eu fiquei na cabeça, cara, essa história assim tá muito fresca na minha cabeça. Quando eu fui ler, sabe, eu fui, cara, eu lembro disso. Cada página que eu passava, eu lembrava o que acontecia. Então eu já tava antecipando na minha cabeça o lance lá do Coringa, né, do leilão. Eu falei, isso aqui tá na minha cabeça. Agora que você falou, você tem razão. Essa a Batman Anual 5, eu comprei esse ano. Eu achei ela baratinha no, na Shopee, eu acho, né? Aí eu encomendei e assim que chegou o livro, porque ela é, cara, é muito boa, né? A despeito do nome do Mark Miller, tá errado, né? Tá escrito errado, né? Não lembro agora como é que tá escrito, mas eles erraram. Mark Miller. É. Mais no canal ninguém na época, tá tudo bem, né? É. Cara, só tem história boa esse Batman Anual 5, né? Só tem história boa. Inclusive essa daqui, né? Que realmente, assim, fica sintetizado isso que ele falou na última página, como você citou, né? Que o menino já tá morrendo, né? Ele morre na última página, né? Ele pergunta, por que você faz isso, Batman? E assim, se fosse hoje, o Alan Grant ia esticar por mais 10 páginas, revendo a origem do Batman, né? Os pais sendo mortos, né? Saindo do cinema, as pérolas da Martha Wayne caindo no chão. Ele diz, não, eu faço isso porque eu faço isso. Tom Taylor ia meter um abraço aí. É, com certeza. Chorando. Ele tá triste, né? Na posição lá no gárgula, né? Lá em cima, com olhar cabisbaixo, mas se fosse Tom Taylor, ele tava abraçado no garfo. Não, ele. É porque não tem mais o Alfred, mas ele ia pra casa abraçar o Alfred, né? Alfred me abriu mais um chazinho pra mim, que eu tô triste. O pai tá triste. Mas é foda. É, cara, e a história é muito boa, né? A história é muito, muito coerente, né? Assim, como ela se desenvolve, né? O plano do cara, né? Isso que a gente já falou tem razão, né? É gibi-gibi, sabe? Não tem o que tirar, né? A forma como o mendigo descobre que o Batman é o Batman, cara, tudo bem, vou. Assim, não é impossível, mas. Ah, vou deixar pra lá, vou deixar passar, né? Mas, bicho, é uma história muito boa, né? Porque tem toda aquela ação do começo pra o menino descobrir o Batman, né? Tem a questão do prendedor, ele pedindo uma bebida, né? O Batman, não, o cara tem bebida, não, tem refrigerante e água, né? Cara, então eu quero experimentar uma água de chique, né? Uma água que tô morrendo mesmo, quero ver como é essa água de rico, né? E aí ele desenvolve isso muito bem, sabe? De novo, né? Aí a gente vai dar uma olhada, né? Cara, o Norman abre fogo fazendo cena de ação. A gente não tem razão, cara, é muito bom, sabe? Ele voando, dando cacete nos caras, cara, é muito, muito dinâmico, sabe? É um negócio assim, bonito de ver, né? E quando você vê uma colorização mais nova, né? Quase digital aqui no tablet, fica muito mais linda de se enxergar, né? Mas todo o plano que ele elabora pra conseguir, né? Como o plano der errado, né? Cara, ele pede 100 mil, sei lá, quanto, não sei quanto vale aí dentro do Batman, dá 50 mil, 100 mil e sai com a vida, né? Sabe, é, ele vai diminuindo, né? Diminuindo, né? Ele pede 100 mil, daí ele pede mil, daí ele fala, ah, me dá uma bebida, vai, eu daí, compro. Né? Cara, não, bebida, nem isso vai ter, né? E depois como isso... Não, isso, cara, assim, eu já dei a bebida, é que você tá bebendo. Isso se reveste no Coringa, né? Como o Coringa chega, não, cara, o Coringa faz a mesma coisa, não, isso aqui é meu, vocês vão tudo pro inferno e assim, a pegadinha do Alan Grant, né? Que ele faz pra ninguém descobrir, né? Sabe, o cara é morto antes de revelar, né? E o mendigo também morre depois, isso é muito pegadinha, então é uma história muito boa, sabe? É aquilo que a gente falou, né? Ele faz uma coisa dramática, resumo que é o Batman pra ele, sabe? De uma forma assim, muito clara, mas ele não é piegas, ele não é panfletário, sabe? A história funciona a partir disso, não o contrário, né? Ele não inventa uma teoria lá do que o Batman, sabe, é pelos mais necessitados, e faz a história, ele faz isso contrário. Isso, a história termina na história em si, né? Esse desfecho do Batman dizer pra ele, cara, eu faço isso por vocês, né? Isso tá no contexto da história, né? A história se encaminha pra isso. E isso que a gente tá falando é o diferencial dessas histórias aqui clássicas para as histórias atuais, né? O negócio se desenvolve pela história, né? Hoje não, né? Por isso todo mundo que pega pra começar a mensagem do Batman conta a origem do Batman, né? Porque o cara quer dobrar o personagem à sua função, né? Que é, ou seja, é completamente o contrário do Alan Grant. Veja, é muita loucura, né? O Alan Grant é um cara anarquista, né? De esquerda, que pega um personagem mais, sei lá, de direita, que seja da DC, e não muda ele, né? E os caras que são completamente distintos disso querem mudar o Batman a cada edição, né, Fábio? Que é recontando essa origem, enchendo a paciência de todo mundo com cada vez mais detalhes e detalhes e detalhes, assim, mínimos da origem dele, né? E, ou seja, para fazer o que ele quer contar funcionar a partir da modificação do personagem, né? O Alan Grant faz o contrário, né? O final da história é coerente, sabe? Você pode achar o final piegas, pode achar bobo, sabe, com o Batman chorando, ah, cara, eu faço isso por você. Mas, cara, a história se encaminhou pra isso, né? Isso é que faz diferença de um roteirista bom, tá? Um roteirista profissional como era o Alan Grant. Ele caminha a história pra aquela direção, né? Então, cara, é uma história muito boa. Assim, você fica, você contar assim, tipo, ah, é uma história do mendigo que descobriu o do Batman e, sabe, e tá arrependido. Essa história é uma bosta. Aí você vai ler, a história é muito boa, bicho. Tem ação, tem porradaria, sabe? Tem um mistério em si, sabe? Você quer saber o que aconteceu ali, como ele descobriu aquilo. Então, é uma história do Batman, literalmente falando. Isso que eu acho massa. Mas é isso, bicho. Se o Alan Grant, ele disse que essa história resume o que o Batman é pra ele, eu preciso concordar com ele que essa última página é inspirada, assim, né? Com um mendigo morrendo, como você falou, e perguntando por que o Batman faz o que faz. Aí, no recordatório, assim, num garco, né, você vê a resposta dele. Eu faço pelos fracos, pelos assustados e pelos oprimidos. Eu faço pelas vítimas, pelos inocentes, pelos maltratados. Eu faço para tentar acabar com o sofrimento. E faço pelos que são ninguém. Muito foda. Mas, enfim, Regis, você quer comentar? Eu acho que você não é muito fã dessas historinhas, assim, mais pé no chão. Eu acho que você é mais do tipo essa aí do Jason Aaron, nessa Batman of the World, né? Eu gosto também. É o seguinte, assim, eu sei que tem muito... E não é crítica, porque eu também gosto do Grant Morrison, né? Tem gente que elogia, que fala que o Grant Morrison escreve um gibi... Hoje, ele escreve um gibi da Era de Prata. Tem coisa que eu leio e acho legal, e tem coisa que eu leio e eu falo assim, ó, isso daqui é aquele boteco chique, boteco aqui da Vila Madalena, assim, tudo, que tem a experiência de boteco, que é o boteco caríssimo, que você vai comer, né, bolovo de fazão e... Churrasco grego. Isso, isso. Em essência, você não tá indo num boteco, você não tá indo num pé sujo. Você tá indo num lugar antisséptico que emula um boteco. Então, eu acho que, às vezes, as histórias do Grant Morrison são mais fantasiosas, que ele gosta, e ele fala que gosta do herói sendo uma fantasia mesmo, assim, tudo, sem tanta crítica, sem tanto Alan Moore filtrado, né, um Alan Moore diluído, ele faz uma coisa que é artificial. Enquanto essa história, ou então a história que a gente estava falando da anarquia, ela é quadrinho de uma época mais, assim, ou que a gente pegou, ou que é, assim, que a gente tem carinho, ou que realmente tem qualidade diferenciada. Eu consigo conciliar e ler as duas coisas. Eu consigo ler o Batman indo pro espaço e socando o alienígena, embora não seja meu cenário favorito da história do Batman, assim como eu consigo ver o mendigo chegando no prédio das indústrias Wayne e o Batman ficando cagado, né? O Bruce Wayne ficando cagado, porque o cara fala, eu sei onde você tava às 4 horas da manhã. Isso tem um contexto na época que foi lançado. Hoje, cara, qualquer pessoa vai falar, o que o Bruce Wayne tava fazendo às 4 da manhã? Não é coisa boa, né? E não é sendo Batman, é alguma sacanagem, porque a gente ficou mais cínico. Tem uma hora na série do Anarquia que ele fala que a era da informação oferece uma luz na qual os parasitas não podem fugir. Hoje, a gente consegue ver que os parasitas se usam disso, né? Os parasitas usam essa luz, que ele fala que os parasitas não podem fugir. Na verdade, ela é a luz que ilude, que atrai a borboleta das massas. Todo mundo quer ser uma figura pública, uma celebridade, e produzir e apresentar conteúdo e se vender. Hoje a gente mudou, na verdade não foi só os quadrinhos que mudaram, foi a gente que mudou. Então você lê uma história dessa que tem qualidade por si só, né? Não é só nostalgia ou só um Batman que a gente gosta, ela é legal, porque ela é interessante, ela coloca o Batman numa posição, mesmo que o final de fato, eu também acho um pouco assim, né? Uma parte minha que gosta do Batman, neurótico, fala, o Batman tá fazendo um discursinho, mas ele gosta, o que ele gosta mesmo é de se fantasiar de morcego, né? Usar os equipamentos dele, né? E socar bandido, né? O Batman é doido, mas isso é a visão que não era assim na época, você não tinha, ou pelo menos não tão nítido assim, né? É a visão que eu gosto? Talvez seja, mas eu consigo conviver com essas outras, ele no espaço, ele, né, sendo chantageado por um qualquer, né? E dando problema pro Batman, porque ele não é super-humano, ele não é nada disso. Então eu gosto muito, sim. Deus me perdoe, mas a história no espaço é boa pra porra, velho. Me desculpe, mas é muito boa essa história do Jason Aaron, velho. É muito divertido, velho. É muito bom, velho. É a arte é bacana, do... De quem que é mesmo? Do Fabok? Não, né? Dog Monk. Pô, cara. A arte do Dog Monk, eu já começo gostando de 60% de gibi já, bicho. Ah, é boa pra caramba, cara. O Batman arruma um robô de sparring pra treinar ele. Cara, isso é muito bom, velho. Muito doido. Sabe assim, quando fala foda-se, o Batman, todo mundo prefere o Batman na cidade, mas eu vou fazer uma boa história do Batman. Não, e tá justificado, né? E fez, cara. E ficou justificado. Tem justificativo pra ele ter ido pro espaço. E ficou assim, é gibi, mas a justificativa é boa, eu gostei. É muito legal, cara. É muito legal mesmo. História boa não tem regra, assim. Se ela é boa, ela é boa. Não tem. E essa daí é muito boa mesmo. Eu gosto muito do Batman. Ele já terminou lá fora já? No espaço. E são seis edições, terminou? Já terminou. Acabou. Eu não vou ler ainda, não li ainda. Acabou lá fora e aqui dentro, viu, também. O Anarquia que não nos ouça, mas aqui dentro já foi. Pois vou comprar pro meu tablet. Espontaneidade. Lao Tse sabia, assim como todos aqueles outros velhos chineses. Então por que nós todos esquecemos pelo caminho? Por que um dia você pode ser sábio e 2000 anos depois é ignorante feito um porco? Não importa realmente. Os dinossauros estão mortos, só não sabem ainda. Eles precisam de alguém com uma anarquia para informá-los. A idade das trevas está passando e seus heróis vão passar junto. A cidade precisa de uma nova estirpe de herói. A noite precisa de um novo tipo de monstro. Anarquia. Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, registra teu comentário no iTunes ou no Spotify, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra teu gibi do Batman, livros ou qualquer coisa através dos nossos links afiliados. Eu gostaria de agradecer ao nosso elenco anarquista. Valeu, Dão, muito bom em revê-lo aqui. E eu já faço o convite para a gente gravar sobre aquela historinha lá do Retorno ao Arca, né? Também lá do Alan Grant e do Norm Briffle. Você tem alguma rede social atualmente, Dão? Ou sabe tudo? Não. Eu fiquei meio nanuque, tô ermitão agora. Não saí de tudo. O ermitão lá ainda tá no Blue Sky, viu? Pois é, tô pior que isso, então. Ei, brigadão, viu, cara? Eu que agradeço, foi massa, valeu, foi bom demais. Valeu, Reginaldo. Cara, eu falei tanto que eu só vou fechar com iap, só isso. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas. Música.